cabeça imatura. Vamos dizer assim. A gente falou hoje sobre inocência e maturidade. Não foi? Foi. Você tem uma cabeça imatura. Só que, para você ter uma cabeça imatura, você também não precisa ter uma boca imatura. Não é? Se você sabe que uma coisa vai magoar o irmãozinho, mas você não gosta de magoar o irmãozinho, você vai fazer a brincadeira na imaturidade, é melhor não fazer. Não é? É. Boca fechada não entra mosca. Né? Agora, eu vou dizer o que ele quis dizer aí. Você tem uma boca e dois ouvidos. Não é, moço? Uhum. Você tem uma boca e dois ouvidos. Então você tem que falar menos e ouvir mais. Por quê? Você já viu uma pessoa que fala muito aprender muito? Não. Ele só ensina aquilo que ele sabe. Agora, uma pessoa que fala pouco e ouve muito, ele aprende além daquilo que ele já sabia. Não é? Por isso que você tem uma boca para falar menos e dois ouvidos para ouvir mais, para aprender mais. Entendeu, moço? Então, isso é sábio. Agora, também é sábio você ficar calado para que você não fale nenhum tipo de besteira. Né? Aprendizado negativo não é aprendizagem, é perda de tempo. A gente tem que ter mais respeito pelas pessoas, independentemente do sua religiosidade. Independente do quê? Da religiosidade. Sim. Tá? Sim. Por que que eu digo isso? Aproveitando que a gente está falando dos grandes mestres, os grandes mestres, eles vieram aqui para ensinar a gente a forma verdadeira de poder amar. Não é? Realmente. Então a gente ama sem ter respeito? Não ama. Então a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Mas adianta você somente respeitar? Não. Porque você não pergunta pro seu próximo por que ele faz aquilo. Você já chega jogando sete pedras na pessoa. Não pode. Na janela de Ogum foi do um. Quem foi que jogou pedra na janela de Ogum? Foi do um. Quem foi que disse? Quem foi que falou? Foi o tio Oxó. Como é que vai? Tô bom, tio. Tá bom? Tô bom. Como é que foi aí? Faz de novo teu nominho. Pequinho das notas. Tá estranho de tio ficar de pé, é? Tá bom, tio. Só tô vendo você segurando esse negócio aí. Eu vou. Botar ele no chão bem bonito. Não. Então, fala pra gente de novo teu nome. É Pedrinho Desmota. Pedrinho, como é que foi esse tempo entre ontem e hoje pra você? O que você realizou aí do outro lado? Olha, foi tranquilo. Eu sentei com o vovô. Vovô me ensinou um pouquinho, mostrou um pouquinho. Aí, que coisa boa. Tá certo. E você achou que foi uma coisa gostosa de fazer? Foi. É sempre bom aprender, né, tio? É sempre bom aprender? É. Pronto. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos fazer os nossos estudos. Primeiro fala pra mim, o que que você entende por mestre da humanidade? Os mestres, eles vieram pra cá pra poder equilibrar o nosso planeta. Então, se você tem uma balança que você tá assim e você quer deixar ela assim, então você vai colocar mais peso no lado de cá. Esse é o lado negativo, esse é o lado positivo. Um não pode estar maior do que o outro, e fica balanceado. Olha o que aconteceu aqui, ó. Os meses só vêm aqui, ó, em geração, pra poder balancear. Claro. E por que que tem o nome de mestre? Mestre? Vocês aqui no planeta de vocês, tem aqueles que te ensinam a aula de vocês, chamam de professor, né? Tem muito professor que já pode ser considerado um mestre, porque ele já sabe de quase tudo daquilo que ele está ensinando, né? Então, se você tem facilidade de fazer certa ação ou de ensinar muitas coisas, você pode ser considerado um mestre. Por que o mestre da humanidade? Por causa que ele conhece os sentimentos humanos. Então, como ele já sabe equilibrar os sentimentos humanos, transformar negativo em positivo, não é? Então já pode ser considerado um mestre. Entendeu, tio? Claro. E desses todos os mestres que a gente vai falar, você já encontrou com algum? Ainda não, tio. Tem vontade? Tenho sim. Só que é o seguinte, tio. Eu falo ainda não, mas ainda não são aqueles mestres que você conhece aqui. Aham. Né? Porque se a gente for levar em consideração todos aqueles nossos professores espirituais que nos ensinam sobre planta, que nos ensinam sobre pedras, que nos ensinam sobre o espírito, que nos ensinam sobre tudo, são mestres. Só que são mestres em outro lado que vocês não conhecem ainda. Ah. Agora, Jesus, eu não conheci. Gandhi, eu não conheci. Eu tenho vontade de conhecer, assim como com qualquer um. Não é, moço? Só que não adianta você querer, querer não é poder, né, tio? Tem que ter merecimento. Mas um dia, quem sabe, eu conheço, né, tio? Isso quer dizer que os mestres da humanidade continuam vivos? Eternamente, tio. A gente aprende que o espírito nunca morre, não é, tio? Quem morre é somente a carne. E mesmo assim, é mentira, a carne não morre. Não tem aquela fase, nada se constrói, tudo se transforma. Não morre, apenas se transforma. É, realmente. Não é? Mas os mestres da humanidade continuam vivos no sentido de estarem conectados com os humanos? Alguns sim, outros mais não. Por quê? Tudo vai depender da necessidade, não é, tio? Sim. Então, você tem certos mestres que não é mais necessário você ter aqui no planeta de vocês. Porque os ensinamentos deles já estão impregnados aqui na cabeça. Se você aprende que um mais um é dois, você vai passar a vida toda ensinando isso? Não vai. Você vai evoluindo, não é, moço? Você vai aumentando o degrau. Então, tem certos ensinamentos que a gente já está aqui na cabeça. Pode não estar seguindo, mas está aqui na cabeça. Não é, moço? Que não é mais necessário o mestre vir aqui para poder ensinar novamente, para poder reforçar. É. Claro que sim. Como é que a gente faz para se comunicar com um dos mestres da humanidade? Mas eu não vou dizer que é fácil, não é muito fácil, não. Por quê? E aquilo que eu falei, não é nem querer, é poder, né? Então, não adianta nada você quer se conectar, fazer uma grande quantidade de ectoplasma, né? Se você não tem nascimento, porque vai ter sempre uma barreira máxima onde você pode passar, né? Você tem livre-arbítrio, mas se você não tem nascimento, essa daqui, ó, é a barreira máxima. Mas, se você tiver merecimento, se você realmente querer, você tem que ver, fazer tudo primeiro, né, para ver se você tem merecimento, e focar no mestre que você quer conversar. Porque o pensamento tem poder, né, tio? De tanto de você ficar pensando no nome daquele mestre, focando na energia daquele mestre, mesmo sem você nunca ter sentido antes, você vai sim ter a capacidade de conversar com ele. Porque aquele mestre vai sentir a força do seu pensamento. E se ele ver que você tem merecimento, ele vai entrar em contato com você. Mesma coisa acontece com o espírito como eu. Por exemplo, se o moço, ele quiser falar comigo, pedir algum tipo de conselho, e aí pensar no meu nome, eu automaticamente vou entender que ele quer falar comigo, porque a energia dele, a energia do pensamento dele chegou em mim. Então é assim que se conecta. Mesmo sem nunca ter visto. É só pensar no nome do mestre, automaticamente o pensamento vai procurar a energia daquele mestre e o mestre pode sim entrar em contato com você dependendo do seu merecimento. Claro que sim. Então agora, Pedrinho, a gente vai começar os estudos e aí a gente faz igual eu propus ontem sobre aqueles mestres que eu falei. Primeiro seria o Krishna, depois o Moisés, depois o Buda, depois um pouco do Lao Tse, Jesus, Maomé, e aí o Espírito da Verdade com a codificação do Kardec, tá bom? Então vamos lá. O que você aprendeu a respeito do Krishna? Moço, seguinte, aqui na Terra vocês têm vários deuses, com nomes diferentes, não é? Sim. Você tem Deus, Jeová, Tupã, então, Krishna, entre outros, não é, moço? Então, só que o Krishna, ele, na religião, ele tem a imagem do respeito da justiça, não é? Então, se você tem a imagem do respeito da justiça dentro da religião do Krishna, não é? Aí você vai ter automaticamente o amor. Então, como Deus em qualquer religião, sendo ele considerado como Krishna, com o nome Krishna, não é? Então, amor é Deus e Deus é amor, não é? Quando você sente amor, você vai ter humildade, você vai ter respeito, você vai ter justiça. Porque Deus é justo, não é? Sim. Tem várias histórias do Krishna aí que é contato. Mas às vezes as pessoas acham que isso aconteceu aqui no seu planeta. Às vezes não aconteceu no planeta de vocês. É que nem a história de Adão e Eva. Vocês acham que foi feito aqui. Eles nasceram aqui. Na verdade, não nasceram aqui. Eles foram trazidos para cá. Não é, moço? Sim. E a história conta que foi a 3.100 anos antes de Cristo, e que através do Krishna a gente teve o Mahabharata e o Ramayana, e hoje tem 900 milhões de adeptos aí. Uma frase dele que queria que você comentasse é a seguinte: perecíveis são os corpos, esses templos do espírito. Eterna, indestrutível, infinita é a alma que neles habita. Exato. Mas tem um livro de vocês aqui, desculpa mudar o foco, mas o livro dos Espíritos que fala né? O Otávio também falei aqui antes. O espírito, ele nunca morre. Foi. Não é, moço? Então, Jesus também já falou um negocinho. Ele falou que não adianta nada você levantar templo se onde ele pode desmoronar. O seu templo é você mesmo, moço. Então, onde é que Deus habita? Dentro de cada um de vocês. Não é? Cristo, ele ensina isso. Cristo, ele ensina que você tem que ver o Deus que habita no seu irmãozinho. Então, se eu tenho Deus no coração, eu tenho que ver que você também tem um Deus no seu coração. Então, este templo que vocês têm que preservar é o templo que não é destruído. Deus não deixa que destrua o templo seu. Se você cuida do seu templo, se você cuida do seu espírito, você está cuidando automaticamente do templo de Deus. É um tempo interminável. Vai passar a eternidade, o infinito com esse tempo. Então, você vai passar o infinito com Deus. É isso que ele quis falar. Conhece a paz quem esqueceu o desejo de sentir prazer. Pode repetir, moço? Conhece a paz quem esqueceu o desejo de sentir prazer. Que tipo de prazer ele está falando? É o carnal. Não é? Está focando no desejo, né? A gente não ter mais desejo, fica em paz. Exatamente. Sabe por quê, moço? Desejo, ele traz o vício. Não é? Se você deseja uma coisa tanto, você acaba se viciando nele. E o vício, ele nunca deixa você feliz. Ele te ilude. Eu posso brincar com esse carrinho aqui. Não é, moço? Eu gosto desse carrinho aqui. Só que se o negocinho dele aqui cair, eu vou ficar triste. Por quê? Porque eu me viciei nele aqui. Agora, se eu brinco com ele aqui e eu deixo ele de lado um pouquinho, que eu só utilizei ele para brincar, eu estou falando de material, tá? Aí eu não estou me apegando materialmente falando. Eu vou sentir uma paz. E mesma coisa quando eu falo assim, é com o corpo humano. Não é, moço? Você tem um corpo humano que você ama, né? Só que um dia você vai ter que deixar esse corpo. As pessoas têm medo de deixar a carne. Viciou. Acha que o prazer carnal é melhor do que o prazer espiritual. Né? Isso vai te trazer paz? Não! Você já faleceu. Então, você fica ali, pregnado na cabeça que você está vivo, preso dentro do corpo sofrendo, só que na verdade você já faleceu. Isso não te traz paz. Se você começar a desapegar dos bens materiais, aí você vai aprender a ter a paz verdadeira. Né, moço? A mente funciona como um inimigo para aqueles que não a controlam. Moço, você tem um amiguinho, né? Você tem um amiguinho, só que esse amiguinho, ele fez um negócio que você não gostou. De dois, um. Ou você sentiu raiva, ou você sentiu inveja. Se lembra quando eu falei que você, através da força do pensamento, consegue atrair ou conversar com os seres espirituais? Lembra? Pronto. Acontece a mesma coisa. Se eu impregnar na minha cabeça que o amiguinho deve sofrer por causa da inveja, da falta de humildade, o amiguinho vai sofrer. Entendeu onde eu quero chegar? Quando você compreende o sentido da renúncia, aprende a amar. O desapego material, moço. Quando você deixa a matéria de lado, você aprende a amar verdadeiramente. O que a gente mais vê é as pessoas falando, eu te amo. Só que às vezes não é um amor verdadeiro. É um amor material. Não é, moço? Por exemplo, você vê as pessoas falando que amam um carro, mas tem um filho que você nunca disse que amou. Você está tendo mais valor a um carro do que o seu filho. Né? A partir do momento em que você deixar de lado o material, que no caso seria o carro, e dar mais valor para o filho que você tem, que é um outro espírito, que está necessitando de amor e carinho, aí você vai aprender o verdadeiro significado do amor. Entendeu? Tem que desapegar. Vocês têm uma frase que aqui na Terra que fala, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. E é verdade. Só que vocês esquecem isso muito facilmente. Então, o próximo mestre da humanidade foi 1550 anos, não, foi em 1550 antes de Cristo, Moisés, que aí deixou a Torá, que hoje é estudada pelo judaísmo, e tem aproximadamente 15 milhões de adeptos. O que você aprendeu com o vovô a respeito de Moisés? Do ensinamento da Torá do judaísmo. Moisés é assim. Moisés é um ótimo exemplo de pessoa que sai da escuridão e foi diretamente para a luz. Uhum. Uma velocidade muito rápida. Por que que eu digo isso? Moisés, ele era muito malvado na época. Né? Ele foi ensinado de uma forma onde a gente tinha que escravizar os seus irmãozinhos. Só que ele não sabia que aqueles irmãozinhos que ele estava escravizando, na verdade, eram seus irmãos também. Entendeu? Então, isso acontece muito hoje também, tio. Você tem uma pessoa que é seu superior, ele faz com que você trabalhe acima do seu limite para poder conseguir coisas para ele. Este foi o lado trevoso. Só que o tio Moisés, tá? Ele teve uma concepção assim, um baque muito grande. Porque ele descobriu que aqueles irmãozinhos que ele estava escravizando eram irmãozinhos dele. E mesmo que não fosse irmãozinho dele, ele presenciando tanto, tanto ódio, tanta violência, ele acabou sentindo na pele também a dor que aqueles irmãozinhos escravizados estavam sentindo, tá? Ele não viu somente, ele sentiu na pele, tio. Ele apanhou também, por causa que o povo antigamente, os grandes, descobriram que ele não era realmente da realeza, e maltrataram do tio. Então, ao ver aquilo, ele viu que as coisas estavam erradas. Viu, tio? Aí ele quis mudar. Quando ele mudou, tanto é que quando ele mudou, ele voltou para poder libertar os seus irmãozinhos. Os mesmos irmãozinhos que ele mesmo escravizou o tio. Ele saiu da treva, foi para a luz. Entendeu, tio? Sim. Vamos comentar algumas colocações aí, frases talmúdicas. Diz o seguinte: envergonhar o seu próximo em público é o mesmo que fazê-lo esvair-se em sangue. Mas tudo que vai volta. É, mas então se você emite uma energia negativa, você não espera energia positiva voltar para você. Por quê? Se você rir de irmãozinho, por exemplo, pode ter certeza que um dia você vai precisar do seu irmãozinho. Entendeu? Então, a energia negativa negativa que você emitiu, um dia ele vai voltar para você. Isso é errado? Não é errado, é a lei da natureza. Se a natureza está dizendo que se eu jogar um material forte na pedra, pode ser que ele volte com a mesma força e intensidade. Entendeu? Pode vir mais forte, pode vir mais fraco. Vai depender do merecimento. Ah, mas é merecido uma pessoa sofrer? Mas se você fez sofrer, você tem que sentir na pele certas coisas, certos sentimentos, para que você aprenda que aquilo é errado. Não é? Se você mexer com fogo, você vai ser queimado. Só que eu duvido muito que você mexa com fogo de novo. Porque você aprendeu que queima. Entendeu, tio? Sim. Essa frase aí estava no Baba Medici 58. Essa outra está no Pesachim 99. Diz o seguinte: se o silêncio é bom aos sábios, melhor ainda o é aos tolos. Vovô fala assim, ó. Vovô, ele chega e fala assim: em boca fechada não entra mosca. Não é verdade? Sim. Então, moço, você tem uma cabeça imatura. Vamos Sim. dizer assim. Sim. A gente falou hoje sobre inocência e imaturidade. Não foi? Foi. Você tem uma cabeça imatura. Só que, para você ter uma cabeça imatura, você também não precisa ter uma boca imatura. Não é? Se você sabe que uma coisa vai magoar o irmãozinho, mas você não gosta de magoar o irmãozinho, você vai fazer a brincadeira na imaturidade, é melhor não fazer. Não é? Boca fechada não entra mosca. Né? Agora, eu vou dizer o que ele quis dizer aí. Você tem uma boca e dois ouvidos. Não é, moço? Você tem uma boca e dois ouvidos. Então você tem que falar menos e ouvir mais. Por quê? Você já viu uma pessoa que fala muito aprender muito? Não. Ele só ensina aquilo que ele sabe. Agora, uma pessoa que fala pouco e ouve muito, ele aprende além daquilo que ele já sabia. Não é? Por isso que você tem uma boca para falar menos e dois ouvidos para ouvir mais, para aprender mais. Entendeu, moço? Então isso é sábio. Agora, também é sábio você ficar calado para que você não fale nenhum tipo de besteira. Né? Aprendizado negativo não é aprendizagem, perda de tempo. Baba Batra 16. Ai da geração que julga seus juízes. Mas, tem um amigo meu, eu tenho um pouquinho de medo dele, mas eu tenho um amigo meu que eu ensinei para ele assim. As pessoas gostam de apontar, não é? Só que eles esquecem que um está dizendo para você, o outro Deus está vendo e tem três dedos apontados para você. Não é? Você está sendo juiz, mas você está sendo julgado. Olha os três dentinhos aqui apontando para mim. Se for para apontar, aponta assim, ó. O cinco para ele mesmo. Mas mesmo assim está errado. Né, moço? Se você erra, você não tem direito nenhum de falar do erro dos outros. Você pode dar conselho? Pode. Pode sim. É o certo dar conselho. Você pode ensinar? Pode sim. É certo ensinar. Mas você pode julgar? Não, você não é Deus. Você já errou na vida. Né? Você pode ser o ser divino espiritual mais perfeito do universo. Mas você tem que ter a cabeça que você já errou também naquilo. Você um dia já matou. Você um dia já roubou. Você um dia já falou mal de amiguinho. Pode não ter sido nessa vida, mas quem sabe nas vidas passadas? Ninguém sabe também na vida futura. Né, moço? Nossa, realmente. Então, vamos para o nosso próximo mestre. 624 a.C., Budra, ou o Buda. Ele passou o seu conhecimento através de sutras. E hoje ele tem 376 milhões, aproximadamente, de adeptos. A sua religião. A religião que foi formada em torno dele. O que você tem a dizer a respeito desse mestre? Na verdade, Budas são mestres. Não é? São vários mestres. Por exemplo, Buda, pelo menos o vovô me ensinou assim, ele é uma luz espiritual que cada um pode ter dentro de vocês. Então, você pode expandir essa luz espiritual. Buda, ele não é simplesmente uma pessoa. Ele é simplesmente uma luz, um ser divino que pode habitar dentro de vocês, tio. Tá? Os Budas, antigamente, eles não procuravam riqueza. Eles procuraram, eles não procuravam o grande Deus do universo, por assim falar. O que é que eles procuravam? Eles procuravam a luz que habita dentro de vocês. Então, se você se concentra, você está aqui, concentrado, né? Então você puxa o espírito de vocês, você quer conhecer o Deus que habita dentro de vocês, não procurar um da fora, mas sim dentro de vocês, vocês vão encontrar esse Deus, vocês vão encontrar a iluminação pessoal. E era isso que os Budas estavam procurando. Diferente das pessoas lá fora, né, que procuram um Deus pelo mundo, os Budas não. Os Budas estavam procurando um Deus que habita dentro de vocês. Você se lembra de Krishna? Que ele falou que a gente tem que cuidar do nosso templo, que o nosso templo é a morada do divino. Então, Buda é a mesma coisa. Só que ele fazia isso na atitude, na ação. Ele fazia acontecer. Ele estava preservando o seu espírito para poder se encontrar com o divino. Todos os mestres, tio, que você for falar, todos têm o mesmo caminho, todos têm o mesmo propósito. Então, se você for perceber, todos os mestres ensinam o amor, ensinam como encontrar a iluminação interna. Não é, moço? É. Então, aqui, uma colocação do Buda é a seguinte. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Quando vocês são encarnados, moço, vocês têm uma missão, não é? É. Só que vocês descobrem qual é a missão de vocês facilmente? Descobre. Às vezes você pode passar uma vida carnal inteira e não ter cumprido a missão que foi lhe dada. Não é? É. Então, você... Só que não adianta nada você ter uma missão, né, tio? E você não saber, não descobrir qual é a sua missão. A mesma coisa num trabalho normal. Você entra dentro de uma casa para trabalhar, não é, moço? Só que você não sabe seu serviço. Você pode passar 5, 10 anos ali dentro, mas ninguém diz qual é o seu serviço. Tá certo isso? Não tá. Mas você foi procurar saber qual é o seu serviço? Não tem como passar 10, 20 anos sem saber se você não procura, moço. Não é? Mesma coisa com a missão espiritual. Não é, tio? Chegou gente aqui para brincar com você. Estou vendo, tio. É essa daqui. É nova. É nova. Fica. Aqui. Oh, é irmã, ó. Mostra. Esse aqui. Oxinho. Oxinho. Guarda a raiva. É como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Tio, Se você sabe que uma coisa tá errada, você vai ficar calada, tio? Quando você vê que uma criança erra, você vai ficar calada, tio? Você vai xingar pra essa criança, tá? A raiva, as pessoas acham que a raiva é algo negativo. Estão completamente errados. Você é um ser da natureza, tio. Se a natureza te ensinou que é certo amar, te deu o dom do amor, mas também te deu o dom da raiva. Se for um dom que você tem, que você recebeu na natureza, que a natureza é perfeita, então por que é algo negativo? Né? Tem raiva boa e tem raiva ruim. É a mesma coisa, tio, do amor. Tem amor bom, tem amor ruim. Vocês aqui na Terra têm um péssimo hábito de falar. Eu matei por amor. Não é, tio? Isso não é amor, não. Você se lembra do desapego material? Isso aqui é batalha, meu. Isso aqui não é da gente, não. Então, se eu amo você, moço, não significa que você é meu, que eu não sou seu dono. A gente não tem dono. Até Deus livrou a gente disso. Deus falou que não é dono da gente. Deus é nosso amigo. Se Deus é nosso amigo, ele autodeclara que não é o nosso dono. Como é que eu posso saber disso? A gente tem liberdade, moço, para fazer qualquer coisa. Não é? Então, aqui o amiguinho. Por exemplo, aqui abaixando dois. Não é? Sim. Só que se ele abrir, foi-se embora. Não é, moço? Foi-se embora. Ele tá com cara de triste? Então, isso que eu desapego material. Não é? Vocês sabem que eles estão ali. Mas na hora que eles precisam ir embora, eles podem ir tranquilo. Entendeu? Sim. É a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz para caminhos maléficos. Pensamento tem poder, né, macho? Macho, as pessoas, elas têm mente fraca. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Só que as pessoas, elas se deixam levar para o lado errado. Não é, tio? A pessoa fala, a carne é fraca. Não é fraca, não. Sua mente que é fraca. Se você parar, pensar, respirar, meditar e falar, eu não vou, eu não vou. Agora, vocês têm uma péssima mania de quando sentir a raiva negativa, vocês vão fazer certas atitudes que lá na frente vocês vão se arrepender. E com certeza vão se arrepender. Não tenha dúvidas, tio. Se você tem a capacidade de pensar, então por que vocês não pensam? Moço, a gente tem reflexo. Se uma pedra vir, por exemplo, nós teremos o reflexo de desviar. Correto? Só que você tem duas opções. Desviou, pedra passou, temos a opção de parar, respirar e deixar para lá, ou pegar a pedra e tacar na pessoa também. Não é? Se lembra da lei, tudo que vai e volta? Não é? O lei do karma, mesma coisa. Mas nem por isso você tem que entrar nessa lei também. Mas ele jogou em mim, pegou de mim, doeu. Isto é. A dor fortalece, moço. Não é? A dor fortalece. Uma hora sua amiguinha vai precisar de você. Agora, se você jogar nele, é você que vai precisar dele. Vocês têm esse péssimo hábito, moço, de machucar e querer se vingar. Não é assim? Todos os mestres ensinam. Sinto amor e perdoe. Mas difícil, né, moço? É melhor conquistar a si mesmo do que vencer 1.000 batalhas. Mas comenta isso daqui. Felizes aqueles cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. Seu Giramundo estava aqui fazendo uns ensinamentos, não era, seu moço? Claro, esse Giramundo. Não, não é. Ô, moço, e ele falou assim: as pessoas gostam muito de fantasia, gostam muito de inventar muita coisa para poder se sentir bem. E às vezes elas fazem algumas coisas, não é, moço? E dizem que foi a gente que mandou, foi a gente que impediu. Eu me lembro que ele falou isso, não é? As fantasias às vezes vêm para poder nos alegrar, só que essa alegria que a gente vai sentir é uma alegria ilusória, moço. Entendeu? Não adianta nada você dizer que está alegre se no fundo você está triste. Você só está se sentindo. Entendeu, moço? Então a gente tem que ver o que é certo e o que é errado. A gente não pode inventar dois no lugar que tem um. Não é? Pode perceber, moça, a pessoa enfeita muito as coisas. É uma coisa simples. Eu peguei um pé de sambacatiá junto com patchouli. Correto, moço? Eu fiz, juntei os dois, coloquei no fogo e coloquei na ferida do amiguinho. Simpatizou. Somente isso. Só que tem gente que bota a mão, faz uma reza pesada e vai curar, e se não curar, eu não sei o quê. E não é assim, moço. É uma coisa simples. São duas plantas que você tem aqui que podem ser utilizadas como cicatrizantes. Se nada tem moléculas que podem cicatrizar uma ferida, para que é que eu vou fazer isso tudo, moço? Pra que eu vivo inventando esse negócio todo, moço? Às vezes a gente se finge de Deus sem ser, moço. Isso tá errado, moço. Mas não é, moço? Você tem uma pomada, né? A pomada, ela serve pra curar a feridinha. Eu boto a pomada, acabou. Mas não, eu boto a pomada, acolho pra tua mão e vai curar em nome de Deus. E vai. E não é assim, moço. Se a pomada já faz o trabalho, por que que eu vou inventar? É muito enfeite. Eu não estou falando mal da outra religião, não. Aqui também, moço. Isso aqui, por exemplo. Não é? Isso aqui é uma guia de filhas. Correto? Mas eu conheço muita gente que exagera. Que bota 15, 20, 30, um negócio cantando aqui, não falando mal, faz o que quiser. Mas é muito enfeite. É muito enfeite. Medite. Pense naquele orixá que está ali. Pense na entidade que ela vai vir para poder falar com você. Não precisa enfeitar, moço. Tá entendendo? A gente bota enfeite onde não cabe mais. Você tem uma árvore, a árvore do aniversário de Cristo, aqui, não é? Onde você coloca umas bolinhas, você é mais bonita aquela bolinha. Aí pilha, aí bota aqui, aí bota aqui, aí bota aqui. Aí não tem espaço mais para botar bolinha. Mas tem frente ali, faltou um olho, em frente. Aí bota bolinha em cima de bolinha, e bolinha em cima de bolinha. Aí não cabe mais. Fica um negócio feio, não fica? Mesma coisa no mundo espiritual. Uma coisa que você pode levar na simplicidade. Não, você botou ego. Você botou coisa onde não deveria ter. E acabou ficando feio. Realmente. Não é? Você só tem que... Aqui. Sentou. Ah, estamos falando de Buda ainda, não é? Então vamos falar de puta. Xetó, Megitó, Xicaló, principalmente aqui, fica na posição dele e procura Deus dentro de você na simplicidade. Precisa. Só precisa de você e você mesmo, moço. Então é disso que a gente precisa. Nas religiões tradicionais chinesas, que tem 400 milhões de adeptos, sobressaem Lao Tse e Confúcio. Lao Tse 604 a.C., Confúcio 551 a.C. Lao Tse é Tao Te Ching, Confúcio e Xing. Lao Tse disse o seguinte: a alma não tem segredos que o comportamento não revele. Exatamente, moço. Vocês têm máscaras que o espírito não esconde. Vocês têm um campo áurico que essa máscara não consegue esconder. Tá entendendo? Então não adianta você dizer pra Deus que foi bonzinho se Deus sabe que no seu íntimo você fez muita bagaceira. Entendeu? Então a filosofia dele é essa. Não adianta nada você querer um tipo divino se o divino é perfeito. Ele sabe muito bem qual é que você está fazendo. Lembre-se que ele está em todos os lugares, a todo tempo, está vendo tudo. Ele é a natureza, ele é a própria atitude. Ah, mas se eu fiz a atitude negativa, eu fiz por Deus? Não, vocês têm uma péssima mania aqui de fazer guerra e falar que essa guerra é uma guerra por causa de Deus, não é não? É por tudo, por ganância, por ego, mas por Deus não é não. Você já viu Deus falar: oh, eu quero que você faça guerra em meu nome? Ei, não, deixe de mentira. Você, se você quer mentir, mentira utilizando o seu nome. Não é para mentir utilizando o nome do Pai, não. Ele disse também: as palavras verdadeiras não são agradáveis, e as agradáveis não são verdadeiras. Você gosta de ouvir a verdade às vezes, moço? Não gosta, né? Mas a espécie é necessária. Você lembra quando eu falei que a gente se ilude? É isso. A gente gosta de ouvir mentira para poder se sentir bem. Você lembra quando eu falei de um enfeite? O enfeite é a mesma coisa. Você está colocando uma ilusão ali. Quanto mais, melhor. Quanto mais bonito. Você está colocando seu ego ali. Não é bem assim. Tá entendendo? Porque a verdade, ela pode machucar. Só que uma verdade faz te crescer mais do que mil mentiras. Não é, meu? O sábio não se exibe. E vejam como é notável. Renuncie a si mesmo e jamais será esquecido. Mas você já viu os mestres falar: eu quero fama. Você já ouviu os mestres falar: eu quero que vocês me sigam. Não. As pessoas seguiam os mestres porque queriam. Não é? Nenhum mestre obrigou eles a vir atrás deles. Não é? Então só aprende quem quer. A fama, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, é uma ilusão que as pessoas causam para si mesmas. Ah, mas aquele padichão é poderoso. Ele conseguiu isso. Nada, moço. Se ele conseguiu, também consigo. Ah, mas ele conseguiu curar, não sei o que, também consigo curar. Mas nem por isso eu estou aí me gabando por causa disso. Não, moço? Uma fé com ganância não é fé. É falta de respeito com o divino. Se você tem um dom de curar, então você tem que curar mesmo. Sem pedir nada em troca. Se na vida espiritual você estudou para curar, então você tem que curar mesmo. Sem ganância. A ganância é quem leva a pessoa para a destruição. Ninguém destrói o ser humano, moço. O ser humano que se destrói. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos, Confúcio. Se lembra que eu falei para você ontem, tudo para nós e para o seu reino nada? Você pode repetir? Tudo para nós, para o seu reino nada. Ah, é. Se lembra que eu falei ontem? Foi. É exatamente isso, seu moço. Moço, se o moço ali estudar, eu vou aprender o que não aprendeu sem eu estudar? Não. Se o moço ali trabalhar, eu vou aprender alguma coisa sem trabalhar também? Não. Então, eu que tenho que procurar minha evolução espiritual, eu que tenho que procurar minha sabedoria. Por quê? Eu não vou ter a mesma sabedoria dos mestres se eu não estudar da mesma forma que eles, ou pior ainda, mais do que eles. Moço, vou te fazer uma pergunta. Você quer ter a mesma sabedoria que um Buda? Não. Por quê? Porque daí eu ia cair na malha do desejo. Não ia estar em paz. Pronto. Quer que eu diga o que eu quero? Eu quero ter mais sabedoria que o Buda. Ai. Sabe por quê? Por quê? Porque vai ser um merecimento meu. Se o Buda conseguiu chegar ali, eu também consigo. Só que eu não vou conseguir chegar ali dormindo. Eu vou conseguir ali chegar estudando, aprendendo. Viajando sim, porque eu não. A gente, do outro lado lá, tem livro sim. Viu, moço? No planeta de vocês é apenas uma cópia do outro lado. Então nós temos livro sim. Os materiais que você tinha aqui, nós temos sim do outro lado. Um pouco mais evoluído, mas temos. Tá? Se vocês viajam, nós também podemos viajar. Você lembra quando a gente conversou sobre a cultura? Que são várias culturas? Então, a gente tem que aprender um pouco de cada cultura, nós. Agora, eu não quero ser melhor do que Buda. Uma hora eu vou ter a sabedoria que ele tem. Um dia eu vou. Mas quem sabe se um dia eu também não tenha mais sabedoria do que ele? Pode ser sim que aconteça. Por que não? Vocês falam direto aqui. Tudo é possível. Só basta querer, moço. Agora, eu não quero ser melhor do que ele. Eu apenas quero ser melhor do que eu. A cada dia que passa. Não é? Não é comparação. Eu não quero me comparar ao Buda, não quero comparar o Buda a mim. É só um exemplo. Entendeu, moço? O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Entendi, pode repetir? O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Tio, você é forte. Não, pode puxar aqui. Você é forte. Você é forte mesmo. Né? E você tem uma cria que você ensinou errado. Na página do cascudo. Né? Um pote. Mas a sua cria, de tanto acontecer lixo, foi o irmãozinho que deu cascudo também. Quem foi o errado? A cria ou o seu superior? Realmente. Né? É uma cadeia. Se eu for bater, ele vai bater, ele vai bater. Né? Então, só que é o seguinte, ele não se arrependeu não. Mas ele, quando viu seu irmãozinho chorando, se arrependeu e pediu desculpa. Agora eu te pergunto, ele bateu, ele bateu? Ele pediu desculpa? Mas ele pediu desculpa. Olha o tamanho dos dois, olha a diferença. Quem é superior aqui? Olha o pequenininho aqui tirando o outro. Olha o pequenininho. Olha o pequenininho. tem muita gente de necessidade extrema que tem mais sabedoria do que aquele rei. O que faz um ser superior não é a riqueza material. O que faz um ser superior é a riqueza da sabedoria, moço. Por quê? Perante Deus, você e ele é a mesma coisa. Não é? Quando os dois morrem, os dois vão virar osso. Vão virar pó. Não é? Sim. Os dois são feitos de quê? De espírito. Não é? Perante Deus, vocês são a mesma coisa. Só que cada um procura a sua evolução. Se o rei procurou uma evolução que foi coberta de ganância, o rei não vai ser superior ao moço que foi procurar uma evolução coberta de sabedoria. Não precisa ser só sabedoria espiritual. Lembre-se, moço, vocês são feitos de carne. Então vocês têm que cuidar da carne, que é o presente de Deus para vocês, e do espírito. Só que às vezes vocês esquecem de cuidar da carne, só foca no espírito. Não é? Sim. O superior é aquele que cuida. Não é aquele que tem mais materiais. O superior é aquele que tem sabedoria. Não é aquele que tem mais ganância. Você pode ter 1 milhão de armas na mão, moço. Se você não saber como usar elas, você não é superior jamais. Você tem uma arma, você vai fazer o quê? Eu jogo fora. Mas tem gente que se acha superior, o fortão, o filho de Xangô, né? E vai utilizar para guerra. E ainda bota o nome do pai. Eu vou matar em nome de Deus. É assim, não, moço. Isso não é ser superior, não. Isso é você ser inferior. Isso é você ser imaturo. Ô, Pedrinho das Matas, o que o vovô ensinou a você a respeito do Mestre Jesus? Jesus? Mas as pessoas acham o seguinte. O que é ser Cristo? Se lembra de Buda? Quando eu falei que Buda foram vários mestres e que Buda, na verdade, é uma luz? Cristo, a gente considera a mesma coisa. Cristo não é uma pessoa. Cristo é uma luz. É uma luz crística. Onde você pode tirar essa luz dentro de você. Todo mundo pode ser um Cristo. Por que não? Só basta você querer. Só que você querer e não poder, dependendo do seu merecimento, não adianta de nada. Cristo matou? Cristo bateu? Cristo humilhou? Não adianta nada você dobrar o joelho, ficar ali, agindo a vida toda, mas quando você diz todo o dinheiro, a língua que está dobrando, falando mal dos outros. Não adianta, mas você está perdendo seu tempo. Não é verdade? Não adianta mentir. A verdade é essa, você está perdendo seu tempo. Então, Cristo é isso. Cristo é que nem Buda. Uma luz que você tem dentro de você e que você tem que começar a ativar essa luz. Jesus, ele veio aqui para poder ensinar isso. Se lembra quando eu falei que você perguntou sobre a fama? Né? Você viu Cristo chamando todo mundo para seguir ele? Não. Ele chegou e falou, olha, eu estou indo para a minha missão é essa. Vai. Virava, andava, e quem quisesse ia. Só 12 foram. Não foi? Só 12 foram. Maomé, 560, fizeram um estudo em torno disso no Alcorão, na religião do judaísmo, hoje tem 1,6 bilhões. E tem uma parte lá, que é o Suratra 9.5, diz o seguinte: mas quanto os meses sagrados, quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Eu às vezes vejo esse idólatra como a própria pessoa incorporando um estado de espírito diferente do equilíbrio, da paz interior. Aí deve matar isso dentro de si, né? Não no próximo. Como é que você interpreta essa colocação do Alcorão? Mas seres humanos sentem eco, sentem um negócio chamado raiva negativa, né? Como eu já falei aqui, seres humanos têm algo chamado falta de humildade, né? Seres humanos gostam de maltratar uns aos outros. Seres humanos esquecem o que é caridade. Seres humanos esquecem que tem um ser divino dentro de vocês. Então vocês têm que matar o ego, vocês têm que matar a falta de respeito, vocês têm que matar a falta de caridade, vocês têm que começar a semear a humildade, o amor, o carinho. Engraçado que é a coisa que eu mais falo aqui, né? Tem que ter humildade, amor e carinho. Por quê? Porque é isso que a gente tem que ter, amor. Não tem que enfeitar, né? Então ele quer dizer assim, através do amor, mate o ego. Através do respeito, mate a falta de humildade, né? Através do carinho, mate a falta de respeito. Né? Então, a gente tem que analisar. As pessoas, elas, às vezes, levam muito a sério, levam ao pé da letra. Né? Quando ele fala, mata os idólatras, ele está achando, mata o irmão. Não é. Ele está falando no sentido figurado, irmãos. Né? Então você tem que matar algo negativo que vocês fazem durante uma vida inteira, uma eternidade. Moço, se você fizer uma maldade que dura 2 segundos, esses 2 segundos para quem sofreu a maldade é uma eternidade. Então você tem que matar esse lado negativo de vocês. Entende? É isso que ele quis falar. E é tipo ser idólatra, você adorar tanto a tua verdade até o ponto de poder agredir o outro. Exato, moço. Tá. Às vezes a gente adora mentira, né, moço? A gente adora mentira. Você lembra quando você falou que sobre a mentira é verdade? É. Né? É isso. Nós adoramos a mentira. Né? Quanto mais mentiroso pra gente, melhor. Porque a gente se sente bem. Mas não faz crescer. Não adianta de nada, moço. Outro ensinamento do Alcorão. Assim como o perfume é a expressão da flor, o pensamento é o perfume do espírito. Exatamente, moço. Não é? Você tem aqui, aqui na Terra, vocês têm uma coisa que vocês falam assim. A única coisa que a gente leva depois da morte é a sabedoria, é a educação que a gente tem, não é? Se você não tem educação, você é uma pedra. Está ali, sem fazer nada, só existindo, não é? Mas não, se você tem educação, você vai ter o perfume para poder voar para as pessoas que estão no seu redor. Não é, moço? É assim. Graças a Deus. O O perfume, no caso, seria um professor. Né? Agora, um professor que gosta de inalar o seu perfume. Né? Gosta de expandir o seu perfume. Não gosta de ter aquele conhecimento somente para você. Essa frase é bonita. Assim como o perfume é a expressão da flor, o pensamento é o perfume do espírito. Você chega perto de alguém com pensamento mau e sente que a pessoa fede? Como se fosse assim? A gente nem chega perto. Outra vibração, né? É. Por exemplo, a gente conhece a aura de cada um, né? Como a aura ela tem suas cores, ela pode não inalar cheiro, mas inala energia. Então, se eu consigo ver que a aura do mocho ali é uma aura negra, pra que eu vou me aproximar? Não, eu sei que ali vai feder, não vai cheirar. Vamos falar do outro mestre da humanidade, o Espírito da Verdade, que tem ali um grande conhecimento disponibilizado para a humanidade na codificação de Allan Kardec. O que, que o vovô ensinou para você a respeito? Kardec, seguinte, todos os mestres vieram aqui para poder entregar seus ensinamentos, correto? Cada um da sua maneira, não é? Mesma coisa aconteceu com Kardec. Só que os mestres, eles não vêm aqui porque querem vir aqui. Eles vêm aqui porque devem vir aqui. O mundo, quando precisa dos mestres, em determinado local, tem uma reunião lá no Reino Celestial que fala de quem é que tem mais capacidade hoje para poder levar aquele tipo de ensinamento para aquela determinada região. Tem mestres hoje com alto nível de espiritualidade que estão aqui na Terra, moço. Só que grande parte deles vocês não conhecem. Tem tribos indígenas aí, por exemplo, que tem grandes mestres que não são reconhecidos por todos, mas sim reconhecidos por aqueles que devem reconhecer. Entende? É a diferença da fama para o reconhecimento. Então, Kardec, como a sua região, ela estava virando uma região muito, mas muito perigosa, uma região muito violenta, né? Aí trouxeram Kardec para poder dar certos ensinamentos. Kardec ensinou somente sobre Espiritismo? Não. Foi um homem universalista. Não foi? Ele não chegou e falou: o orixá é certo, porque o orixá é isso, o orixá é aquilo. Não. Ele falou uma forma complexa. Os espíritos nunca morrem. Segundo, você pode ser o ser mais imperfeito do universo, mas um dia você vai ser perfeito. Não é? Vai depender do seu estudo, do seu merecimento. Terceiro, ele ensinou assim como Buda, ensinou assim como Krishna, ensinou assim como Lao, ensinou assim como Jesus, ensinou assim como Gandhi, ensinou assim como Confúcio, ensinou assim como Xangerman, ensinou assim como Chopina Branca, ensinou assim como Xalá, ensinou assim como qualquer um mestre que teve aqui na Terra, que você só consegue as coisas, só consegue realmente encontrar Deus se você tiver paz no espírito e amor no coração. Um não pode ficar cheio do outro. Os dois têm que andar junto. Entende? Então todos os mestres, eles vieram aqui ensinar-nos. Não é? Eu não vi Jesus falar. Eu vim ensinar para vocês o catolicismo. Bem, eu não vi Oxalá chegar e falar. Eu vim aqui ensinar para vocês a Umbanda ou o Candomblé. Você já viu? Você já viu o Buda vir aqui para você falar, eu vou ensinar para vocês o budismo? Não. Eles vieram aqui ensinar paz no espírito para você conseguir encontrar o Deus que habita em você e o amor no coração. Para você poder ensinar o seu próximo também a encontrar o Deus que você conseguiu encontrar. Entendeu? Então Allan Kardec, assim como os demais, vieram para isso. Allan Kardec, ele fez um livro, você chamou aqui, Livro dos Espíritos, onde esse livro, para muita gente, que é espírita principalmente, é considerado como uma Bíblia. Por quê? Você encontra tudo no Livro dos Espíritos, tudo no Livro dos Espíritos, o que está na Bíblia. Não é? Se você for ler a Bíblia e for ler o Livro dos Espíritos, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Só que de uma forma resumida. De uma forma onde existe muita palavra, muita pouca palavra em figurado. É mais direto. Não é? Mesma coisa com o Corão. São todos os livros vindo do mundo espiritual, ele tem o mesmo objetivo. Tem o objetivo de expandir o amor. Vamos. Se você for pegar um papiro antigo do tempo egípcio e você for ler sobre os deuses, qualquer deus, não, você vai ver que eles não estavam incentivando guerra, eles estavam incentivando o amor. Ah, os deuses existem? Existem! Só que sempre tem o Deus único, poderoso, o Pai, o Eterno. Ah, é o que a gente fala. A gente vê uma coisa simples, a gente já leva como milagre. Se a gente leva como milagre, a gente já endeusa aquele milagre. Não é? Endeusar é isso. Muitas vezes pode ter vindo um anjo para poder te dizer certos ensinamentos, só que aquele anjo era algo tão perfeito naquela época que você considerou aquele anjo um Deus. Não é? Vai dar errado? Não vai dar errado. A crença é sua. Se você acredita que Deus é aquele anjo, essa é sua. Deus não é ciumento, como pensam. Deus ama cada um da forma que sim. Se ele viu que você aprendeu alguma coisa com aquele anjo, para ele já está perfeito. Mesmo que você tenha chamado aquele anjo de Deus. Mas sabe por que para ele está perfeito? Porque ele ensinou certo para aquele anjo. Ele viu que o trabalho que ele teve em cima daquele anjo deu certo. Por isso que ele nasceu mito. Ele fez um trabalho, mostrou seu trabalho, entregou seu trabalho deu certo, ele ficou feliz por ter dado certo. Quem entende? As pessoas acham que Deus é ciumento, não é não, Deus é amor. Já viu amor com ciúme? Não existe, os dois não podem andar junto. Ou você sente amor ou você sente ciúme. Os dois juntos não dá certo. Você já viu dar certo? Não dá certo. Então aproveita e comente se, por gentileza, essa passagem do Livro dos Espíritos e a gente já vai para a mensagem final, tá bom? Tudo bem. É, Pedrinho das Matas, comenta essa colocação do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E os espíritos superiores respondem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus é luz. Deus é a natureza. Quando eu falo Deus é a natureza, eu não falo somente a natureza terrestre. Naturezas são outros planetas, galáxias do espaço. Deus é imensidão. Deus é tudo. Eu te falei que Deus poderia ser isso aqui, esse carrinho aqui, se lembra? Mas por quê? Porque Deus é energia. Esse carrinho aqui, ele é feito de energia. Assim como qualquer material. Uma pedra é feita de energia. Porque uma pedra, ela vem da natureza. Deus é isso. Deus é imensidão. Né? Quando a gente fala assim, Deus, as pessoas acham que Deus tem uma voz grossa de trovão. Xingando. As pessoas gostam de botar poder, acham que poder é ter uma voz grossa, né? Poder você tem uma voz de Exu. A minha voz é fina, não é? Mas as pessoas dizem que eu tenho algum tipo de poder. Eu não me glorifico por isso não, moço. Se Deus quiser, a voz dele pode ser mais fina ainda do que a minha. Por que não? Ele é Deus, ele pode tudo. Ele é natureza. Não é? Agora, as pessoas maltratam a natureza. Já percebeu, moço? Deus é o presente da natureza e Deus é a natureza. Se Deus é o presente da natureza e Deus é a natureza, por que que vocês maltratam a natureza? Por que que vocês estão quebrando seu presente? Não é? Ame. Ame a natureza. Que ao mesmo tempo, você ama a natureza ao mesmo que está amando a Deus. Hoje de manhã, viu, moço? Opa, seja. Oh, graças a Deus. Entende, então? Então, Deus sendo causa primária, é Ele que é responsável por tudo o que acontece? Exato. Só que vocês têm que botar um negócio na cabeça. Vocês não são marionetes, tá? Que as pessoas, como eu falei, levam tudo ao pé da letra. Não é? A gente fala, Deus controla tudo, tem gente que fala. Então a gente não tem vida, a gente é marionete. Aí tem gente que utiliza outro exemplo. Pior ainda. Se Deus controla tudo, então não existe pecado. Não é assim que as pessoas pensam? Se Deus controla tudo, não existe pecado. Realmente. Não é? Não é bem assim. Quando fala Deus controla tudo, fala que Deus deixa tudo perfeito. Tudo é perfeito. Ah, mas existe guerra. Se existe guerra, é por causa que tem que existir a guerra naquele local. A guerra, através da guerra, às vezes, não todas, mas às vezes, o caos, ele é necessário para que haja luz em certo lugar. Tem que ter um equilíbrio no universo. Não é? Sim. Mas foi Deus que fez a guerra? Não foi Deus, foi vocês. Deus controla tudo no sentido figurado. Vocês são livres para fazer qualquer coisa. Se não fosse, não existiria guerra. Não é, moço? Que assim seja. Ô, Pedrinho das Matas, vamos estudar um pouco. Você falou cuidado com a água, explicar para as pessoas. Eu bati ali na garrafa, derrubei a água. Daí a água estava avançando, ia me molhar e o Pedrinho me avisou. Ô, Pedrinho. A gente percebe que a água continua avançando. Podemos tirar disso um conhecimento de que Sim. a natureza vai sempre seguir o seu fluxo, independente se o homem está na frente ou não? Sim. Mas o universo está sempre em expansão. Uhum. Correto? Sim. Se eu falo que Deus é a natureza, então o universo faz parte da natureza. Correto? Sim. Você se lembra quando eu falei que a gente tem que dar sabedoria, que a gente tem que estudar? É. Pronto. Isso que acontece conosco também. Se a gente estuda, a cada dia que passa, a cada momento que passa, nosso aprendizado é que nem essa expansão de água aí. Uhum. Não é? Sempre vai pra frente. Se dá pra lá recuar, não tá vindo. Falando em Allan Kardec, é. Que a gente estava falando, ele falou, né? Que a gente sempre evolui, nunca. vai avançando. A sua espiritualidade vai avançar. O que você aprendeu hoje, você não vai esquecer amanhã. Entende? Vai ficar guardado na memória. Claro que sim. Então, Pedrinho das Matas, passa pra gente sua mensagem final, por gentileza. A gente tem que ter mais respeito pelas pessoas, independentemente do sua religiosidade. Independente do quê? Da religiosidade. Sim. Tá? Sim. Por que eu digo isso? Aproveitando que a gente está falando dos grandes mestres, os grandes mestres, eles vieram aqui para ensinar a gente a forma verdadeira de poder amar. Não é? Realmente. Então a gente ama sem ter respeito? Não ama. Então a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Mas adianta você somente respeitar? Não. Porque você não para em conta do seu próximo porque ele faz aquilo. Você já chega jogando sete pedras na pessoa. Não pode. Pergunte como é que funciona. Pergunte por que ela faz aquilo. Pergunte o porquê dela acreditar naquilo. Às vezes você conta a sua verdade que na filosofia daquela outra religiosidade também é verdadeira. Toda religião que eu conheço fala, amai o seu próximo. Você conhece alguma religião que fala odiar o seu próximo? Não conheço nenhum. Mas as pessoas só querem ver aquilo que lhe convém. Não é? É. Não é porque você não acredita que existe um Oxalá que vocês têm que falar mal dele. Ah, mas eu nunca vi Oxalá. Você também nunca viu Deus, mas mesmo assim você acredita, não acredita? E por que faltar com respeito com você lá? Não tem um porquê. Não é? A partir do momento que a gente fala mal da religiosidade do seu próximo, a gente perde o direito de se magoar quando o próximo fala da nossa religiosidade. Perde o direito completamente. Tá? Então a gente tem que aprender a respeitar o seu próximo. Não é somente respeitar de, eu respeito. Você respeitar com a atitude de respeitar. Pergunte quem foi Mahatma Gandhi. Quem foi Gandhi? Um grande mestre que poucas pessoas conhecem. Quem foi Ganesha? Quais são os ensinamentos de Ganesha? É uma coisa que muita gente desconhece. Quem é São Miguel? Quem é São Gabriel? Quem é São Rafael? Poucas pessoas sabem os ensinamentos dele. Não é, moço? Mas muita gente abre o bico para ficar falando asneira, besteira dos outros. Só que não querem ver e nem aprender que aquela filosofia que ele aprendeu dentro da sua religiosidade, aquele outro mestre da outra religiosidade também falou. De uma forma diferente, com palavras diferentes, porém com o mesmo objetivo. Entendeu, moço? Claro que sim. Eu vou finalizar pedindo para você e passando cada uma dessas coisas que você tem aí no braço aí, e você vai dizer o seguinte, considerando o tamanho, a cor, a expressão do rosto, que ensinamento você acha que as pessoas podem pegar nesse ursinho? Qual que vem de primeiro? Deixa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aí, diz aí. Esse ursinho parece que tá doente, né, moço? Cheio de pintinha. Tadinho. Não é? Tá doente ele. É. Já percebeu que você riu, moço? Sim. A maioria das pessoas magoam das pessoas que têm dificuldade também. Só que as pessoas só viu que tá no lado de fora. Esqueceram de analisar como é que tá o lado de dentro. É. Tá vendo esse outro chinho? Semelhante a ele. Só que tá tudo riscadinho, machucado. Não é? É. Só que se você for olhar pra dentro dele, você vai ver que são feitos do mesmo material. Né? Mesma coisa acontece coração, porque parece que tá doentinho, coitado. Né? Pronto, vamos no outro. Deixa aqui. Pequenininho, né, moço? É. Muito pequenininho. Quando você vê uma pessoa muito pequena, um iniciante, você não bota fé nenhuma nele. Né? Tanto iniciando agora. Só que às vezes as pessoas esquecem uma coisa. Tem gente que nasce para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de missão. Então, não adianta nada você querer expandir espiritualmente falando, se você não está com aquela missão nesta vida. Você pode estudar? Pode. Pode aprender? Pode. Através do seu esforço. Só que você não pode se chatear se o irmãozinho mais novo, no caso esse pequenininho aí, ele tiver uma evolução espiritual mais rápida do que você. Entende? As pessoas se magoam às vezes. Ah, mas eu estou há 20 anos estudando isso. Você chegou ontem e já quer modificar as coisas. Sim, você está há 20 anos estudando e não conseguiu nada. Eu com 2 dias já consegui modificar e consegui mais informação do que você. Não é? Não adianta nada, moço, você querer aprender um negócio e ficar somente para você. Se eu nasci com um certo tipo de dom, eu com certeza terei mais facilidade, moço. Moço, é que nem como você e esse uxinho aqui. Né? Você consegue dirigir um carrinho? Bota esse uxinho aqui. Bota esse uxinho aqui. Você consegue dirigir esse carrinho, não consegue? Uxinho, dirige de carrinho. Não. Uxinho, dirige de carrinho. Não consegue, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa, moço. Então a gente tem que botar na cabeça que, mesmo que eu ensine esse uxinho que tem que pegar o carrinho, a missão dele não é fazer isso. A missão dele é outra. Ah, mas ele vai ser inútil? Não. A missão dele, olha, é abraixar. Se abraixar é a missão dele, então por que que ele vai perder a vida inteira fazendo uma missão que não é dele? É, realmente. Tá entendendo? Então essa é a missão do menino pequeno ali. Oh, que assim seja. Tá bom, então. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com si. Agradeço ao vô por ter participado aí indiretamente da nossa realização desse estudo sobre os mestres da humanidade. A gente que agradece também, moço. Hã? Que musiquinha você gosta? Tô indo onde tá seu Toshimo. Tô indo onde tá seu Toshimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Homem, beijada! Fala o nome de Damião! Não. Agora foi. Graças a Deus. É, José Jefferson. Pois é. Como é que está? Tô bem. Tá se sentindo bem? Tô. Como é que é trabalhar com ele? É perfeito. Maravilhoso. É energia diferente. É? Energia mais leve. Leve? É. A energia de uma criança, sabe? Quando você volta à infância e lembra de certos atos que você fazia como criança, é bom demais. Um ensinamento também, um ensinamento leve, um ensinamento que todo mundo conhece, que todo mundo consegue discernir, né? Todo mundo consegue identificar o que é que ele quer dizer, através da brincadeira. Qual que você acha que é a função da linha dos Erês na Umbanda? A linha dos Erês? Vamos lá. Primeiramente, é trazer alegria onde não tem. Né? Certas vezes ele desce, né, em casas que tem algum tipo de dificuldade, que as pessoas estão brigando muito, tá tendo brigas lá eternamente, e está precisando um pouquinho de alegria, um pouquinho de sorriso naquela casa. É uma das funções dele, trazer um pouquinho de alegria. Tanto é que quando ele sobe, muitas vezes a gente começa a rir, a brincar, a lembrar do que foi que ele fez. Né? Ele fez isso, aí começa a rir, aí, ou seja, a energia apazigou. Né? Como ele vem já com aquela energia de alegria, aquela energia de calma, né? Aquela energia de querer animar as pessoas que estão ao seu redor, acaba que a energia da casa completo, ele vai apaziguando também. Né? Uma das funções dele é, na minha cabeça, é essa, apaziguar a energia negativa. Você pratica também o Umbanda no lar? Você falou do contexto de no lar das pessoas, mas em que sentido? Não, na verdade é o seguinte, eu procuro sempre aprender um pouquinho mais, independentemente da religião. Então, acaba eu indo numa casa de Santo Daime ou uma casa de Jurema e sim, descer uma entidade, por que não? Ah, né? Entendi. Você falou na casa, mas na casa religiosa. Casa religiosa. Claro, claro, entendi. Né? Pode sim, às vezes eles descem também numa casa familiar. Né? No contexto de um evangelho no lar, por exemplo. É, por exemplo. Claro. Que aquela família está precisando de um tipo de ensinamento naquele momento. Né? E o melhor momento onde todos estão reunidos na mesma casa, pode ser qualquer casa mesmo, né? E ele desce para poder ensinar, dar o seu ensinamento, para poder falar suas palavras. Já acontece direto. Ótimo, então. Tá certo. Você é de qual religião? Sou da Umbanda. Sou um bandista. Por que você escolheu essa? Na verdade, foi ela que me escolheu. desde pequeno, desde de criancinha, eu não sabia nem o que era Umbanda, eu já falava esse nome. Então, assim, desde pequeno eu sempre tive um contato íntimo com a espiritualidade. Né? Minha avó era candomblecista, no caso, não cheguei a conhecer ela. Mas quando eu cresci, eu tenho meus tios que, por exemplo, falam que tem certas atitudes que eu faço hoje, mesmo atitude de toque com a boca, né, que eu falo... Ela fala, meu rapaz, você está parecendo sua avó fazia isso segurando você no colo. Então, puxou o lado da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Que negócio, a gente já nasce com a missão, a gente só tem que saber qual é. Minha missão é essa, né? Ajudar quem precisa de ajuda, no caso, né? Aí a Umbanda, no caso, né? Foi a que mais proporcionou isso para mim. Já fui de tudo um pouco, sou de tudo um pouco, na verdade. Né? Evangelho, sim, por que não? Católico, sim, por que não? Budista, sim, por que não? Né? Então a gente vai aprendendo de tudo um pouco, vai fazendo uma misturinha aqui e vai tirando o ensinamento de cara. Né? Não adianta, por exemplo, eu não sou umbandista, eu sou umbanda. Oh. Né? Não adianta nada você ser umbandista e você não ser umbanda. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você estar estudando isso, aquilo, como faz isso, não sei o que, não sei o que lá mais, e você sair dentro de um terreiro de Umbanda e você fazer coisas negativas, né? Falar coisas que não devem, fazer coisas que não devem. Então existe essa diferença entre ser bandista e ser Umbanda. No caso, eu sou Umbanda. Né? Como a Umbanda ela é uma junção de religiões, né? Onde a gente aprende espiritismo, budismo, islã quer dizer, religiões afros e religiões indígenas, norte-americanas, europeias, por que não? Wicca, tem gente da Wicca que pratica Umbanda, é Umbanda, né? Então é uma religião que engloba tudo, universalista, né? Então a gente vai aprendendo um pouquinho. Cada dia que passa, não adianta nada só ficar naquilo, ah, porque Oxalá isso, ah, porque Oxalá aquilo, ah, porque Exu isso, porque Exu aquilo, não. Tem outras religiões que a gente pode sentir ensinamento, né? Ganesha, Krishna, como você falou, né? São Miguel, por que não? Nossa. Jesus Cristo, por que não? Tem vários mestres fora, né? Então, ser Umbanda é isso, ser Umbanda é você estudar de tudo um pouco, saber de tudo um pouco. É quase uma teologia. Sabe? É quase uma teologia, um estudo aí das religiões. Fala para as pessoas, você que não acredita na força da juventude, você tem só 20 anos e ainda assim tem acesso a... tem se dedicado muito, não só à religião, mas ao conhecimento em torno dela. É possível isso? É possível. É possível, basta você somente querer. É você não se prender a somente um pensamento, né? Não adianta nada você ter uma filosofia e você não querer ter a escutar a filosofia do seu irmão ao lado, né? Você pode tirar muito bem um ensinamento, como o Pedrinho ali que você gravou, ele tirou um ensinamento aí com a garrafa de água, não foi? Água que estava, não foi? Então a gente tem essa capacidade sim, de poder aprender com tudo e qualquer coisa, né? Agora, se você tem a mente fechada, não quer expandir essa mente, não vai adiantar de nada não. Verdade. Tá certo, então. Olha, muito obrigado por essa oportunidade de estudo, um diálogo com os espíritos, com uma entidade manifestada através do seu aparelho mediúnico. Tá doentinho, sabia? Tá doentinho, né? Abraço, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Ah, é, a gente tá aqui aonde mesmo? Aracaju, Sergipe. E você é de onde? Sou de Boquim. É onde? Aqui é? De Sergipe. É interior? É mais próximo da Bahia do que da Aracaju. Ah, é? Tá certo. Você acha que o seu sotaque é mais próximo do pessoal do Sergipe ou da Bahia? Não, o meu sotaque é mais próximo do pessoal paulista mesmo. Ah. É, nunca tive acesso com São Paulo, é, mas é. Não. Pois é. Tem um sotaque paulista. Que eu não sei porquê, mas... Tá certo, então. Ó, obrigado e que Deus abençoe, viu? Você também. Ó, a gente tem que ter mais respeito pelas pessoas, independentemente do sua religiosidade. Independente do quê? Da religiosidade. Sim. Tá? Sim. Por que eu digo isso? Aproveitando que a gente está falando dos grandes mestres, é. Os grandes mestres, eles vieram aqui para ensinar a gente a forma verdadeira de poder amar. Não é? Realmente. Então a gente ama sem ter respeito? Não ama. Então a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Mas adianta você somente respeitar? Não. Porque você me pergunta. Puxa o próximo porque ele faz aquilo. Você já chega jogando sete pedras na pessoa. Não pode. Pergunte como é que funciona. Pergunte por que ela faz aquilo. Pergunte o porquê dela acreditar naquilo. Às vezes você conta a sua verdade que na filosofia daquela outra religião